A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabem que, segundo Freud, a infância ela tem várias fases ali psicossexuais distintas, né? E obviamente que quem ouve este podcast estava em alguma delas ali nos anos 80. Uns poderiam estar tomando o leite flor da nata ali na fase oral, ou rabiscando, né, ali naquela fase da latência, ou já na fase genital, que é quando o pipi deixa de fazer apenas o xixi, né? A fase genital é a mesma fase anal? Não, é depois. É o depois? É, o ânus não é uma genitália, Walter. Não, gente. Mas é que fica tão perto. E obviamente que atentos a tudo isso, alguns produtores de TV, né, acompanhando essa evolução toda nos baixinhos, eles acharam mais interessante para os números do Ibope trocar um velho palhaço que agradava apenas os guris ali das primeiras fases por uma moçoila com vestimentas sumárias e pernas bem suculentas, isso para a alegria de pré-engravidadores de ralo ali como eu. E assim, em 1900... Quantos filhos você não deve ter espalhado pelos esgotos da cidade? Não sou eu. E assim, em 1985, a TV Manchete substituiu na sua grade de programação o amado palhaço Carequinha pela então namorada do Pelé. Lembra, Walter Rezende, da Xuxa na TV Manchete? Xuxa, Xuxa, Xuxa, Xuxa, é tão bom te ver. Xuxa, é tão bom te ver. Xuxa, é tão bom te ver. Eu não tinha a menor lembrança disso quando a nossa ouvinte Ana Paula Nogueira, lá de Campinas, deu a sugestão para esse podcast. Aí que eu fiz? Eu fui lá na fábrica de processos jurídicos chamada YouTube para ver se eu lembrava, né? Procurar alguma coisa e de repente ver um peitinho ou outro. Aí eu assisti um pouco e a minha compreensão daquilo que eu vi era mais ou menos assim: quem foi o estúpido que teve a ideia de fazer um programa com 150 crianças, uma mulher e nenhum assistente de palco? Uma loucura. Porque ela perdia, olha, eu não sou de defender a Xuxa não, mas nisso daí eu fiquei até do lado dela. Ela perdia maior tempo do programa, né, tomando conta ali daquele monte de criança, perdia a paciência, com razão. Realmente a verba da Rede Manchete naquela época era muito baixa, cara. Ou as pessoas não conseguem aí acionar o seu capacitor de fluxo, né, pra levar até a Xuxa aí nos tempos da Manchete, ou porque não conseguia mesmo sintonizar, né, em 85, acho que nem todos os lares do Brasil conseguiam ali pegar a TV Manchete, que era Canal 9, e né? Quem pegava, pegava mal, pegava mal pra caramba, e em São Paulo era 9, no Rio de Janeiro acho que era 6. Tinha que botar um bombril ali na antena da extinta TV da família Block. Saibam que a Xuxa começou ali a sua vida como Rainha dos Baixinhos na TV Manchete. Quer dizer, ela até já tinha feito um filme com outro baixinho, né? Que é o Amor Extremo Amor. Mas acho melhor a gente não falar desse assunto, porque isso pode dar um B.O. Ela apresentou o Clube da Criança, que foi o primeiro programa nacional com auditório, Walter Rezende. Um programa infantil de auditório. É mesmo? É. Programa esse que entrou no lugar do Circo Alegre, do saudoso Carequinha. Porém, as brincadeiras do programa da Xuxa eram as mesmas ali do Carequinha. E uma outra loucura que eu descobri é que quem assessorava o Carequinha veio assessorar depois a Xuxa, que é Marlene Matos. Veja você, ela era a assessora do Carequinha e depois assessorou a Xuxa. A Marlene Matos não parece com o Rock do Silvio Santos? Igual. Então, a tática de trocar um palhaço velho por uma loira gostosa deu certo. E o programa com a Xuxa abocanhava ali o segundo lugar no Ibope. Mas, ao que me parece, eram os dotes físicos, né, que a moça tinha, que alavancava o número do Ibope, pois ela não demonstrava tanto fino trato, né, ali com as crianças, e como eu disse, a energia era necessária naquele momento. Existe um web hit muito famoso da Xuxa daquela época. Ô, Creuzebeck, solta aí pra gente ouvir. Aham, Cláudia, senta lá. Cara, eu jurava que essa Cláudia era a menina que mandou o Silvio Santos enfiar o bambu naquele lugar lá. Injuriada com a Xuxa. Mas não, a do Silvio Santos, ela era uma japonesinha. Mas enfim, como se anunciou lá, quem levantou a lebre aí pra este episódio foi a Ana Paula Nogueira, que ela mandou o seguinte e curioso e-mail. Abre aspas. Olá, gurus soberanos e clarividentes do passado desgraçado, somos, miserável, somos analógico, porém saudoso e sensacional. Ajudem-me em uma questão que nem o Google nem o YouTube foram capazes de refrescar minha falha memória. Por favor, me ajudem a ganhar uma grana do estúpido do meu irmão que apostou comigo. Eu sei que a Xuxa na TV Manchete tinha um papagaio tipo o Louro José. Vocês lembram o nome dele? Meu irmão acha que é blefe meu e que ela não tinha papagaio algum. Por favor, ajudem-me nessa aí, vai. Beijos da Aninha. Sim, Walter Rezende, ela tinha um papagaio, você sabe o nome? Paquito. Ah, foi daí? Foi daí que surgiram as Paquitas, exatamente, e tal. Você, cara. Ouvinte Neto diz... E aí, pessoal do Agente 86, beleza? Seguinte, teria como vocês anunciarem aí no podcast que eu tenho uma revista Playboy da Xuxa seminova pra vender? Tô pedindo a bagatela de 500 mangos. Garanto que nunca colei nenhuma página. Será? É da época que ela era da Manchete ainda. Estava com tudo em cima. Raridade, hein? Abração e parabéns pelo Agente 86. Não perco um. Olha, Neto. Que não é o Mercado Livre, não, seu filho da mãe. Inclusive, vamos dar o link aí com essas fotos. É top10digital.blogspot.com.br. Pode crer. Eu entrei só dar uma caçada lá como Playboy da Xuxa. Você acha todas as fotos da moça. É, aproveita e dê uma sacada lá na nossa fanpage do Facebook, dê uma curtida lá. Toda segunda e quinta-feira tem episódio novo. É, este episódio foi levantado pela Ana Paula Nogueira de Campinas, a terra onde não se pode beber água, pelo menos os garotos. É, o bebedouro é muito baixo. É. Você sabe que a Xuxa, antes da Manchete, ela era tipo uma ex-BBB, porque ela não tinha muito talento e tal, mas a Anca sempre ajuda nesses casos. Sim, assim. Ela tinha um porta-mala invejável. Inclusive, ela saiu nessa Playboy que o Neto falou, ela apareceu em mais de 50 capas daquela revista Manchete, ou seja, os caras estavam tentando alavancar ela, né? E aí a Marlene Matos se encantou, né? E deu o lugar do carequinha pra ela. Mas essa frase fora de contexto pode soar estranho. Faz todo sentido, inclusive. Mas a TV Manchete nunca teve o melhor dos orçamentos, né? Tudo era meio precário ali. Os desenhos do programa da Xuxa nessa época eram ruins pra cacete. E as brincadeiras, elas eram exatamente aquelas mesmas de circo de periferia, né? É verdade. Quem dança bambolê com a maçã na testa. Isso, corrida do saco. Quem fica mais tempo com a maçã corrida na testa. Corrida do ovo. O ovo na colher. É, ovo na colher. Quem vestia aquele paletó primeiro. Nossa, cara, como faltava dinheiro pra Manchete. Mas também é bloco, consumia tudo em uísque, charutos, lá no bairro da Lapa. Não, iam ali também pra aquele cassino. No Uruguai, em Punta del Este? É, iam pra Punta del Este também, enfim. Mas aí em 86 ela foi pra TV Globo, e aí com aquele aporte financeiro maior, né, qualidade no cenário, as paquitas gostosinhas, o Dengue, o Praga, a Duda Little, o Cãozinho Xuxo, aí tudo melhorou na vida da querida Xuxucão. Deixa aqui eu fazer um serviço de utilidade pública. Todo mundo já tentou ver uma ou outra foto com a Xuxa em trajes de Eva ali no Google e quebrou a cara, né, pois ela no passado moveu uma ação contra o grande portal de busca e desde então não aparece, né, quase nada ali na procura. Quando aparece, sempre tem uma tarjinha preta tampando ali o negócio. Agora ouçam esta notícia que está no site da Folha, publicado no dia 27 do mês passado. Abre aspas. O STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, deu ganho de causa para o Google em uma ação movida pela apresentadora Xuxa Meneghel. Imagens e vídeos que ela aparece nua ou ensinando atos sexuais não poderão ser retiradas dos resultados de pesquisa. Então, galera, vamos subir o nível dos rios.